E a cidade amanheceu cantando em cada canção uma nostalgia. Você ouve, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui, em nosso coreto imaginário, em nosso coreto saudoso, em nosso coreto nostálgico, a presença simpática dele, que teve o papai como um grande musicista, um grande violonista, um grande compositor. Estamos relembrando a memória do nosso saudoso músico Álvaro Brochado Ilsdorf. É o sobrenome aqui, é importante, como também todo o nome do senhor Álvaro Brochado Ilsdorf. Ele que foi compositor, violonista e talentoso musicista, que marcou a época gravando pela gravadora CID de São Paulo e fazendo memoráveis apresentações musicais. O senhor Lupércio, que é filho do senhor Álvaro Brochado Ilsdorf, vai dar o seu bom dia para os nossos ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado por ter me recebido, Rubens. Ô Lupércio, nós agradecemos de antemão esses dois CDs, que são maravilhosos, pois já conhecemos através de alguns LPs com música do passado, e nós vamos enfocar esses LPs em audições vindouras, pois o repertório é primordial, o repertório é seleto, e a musicalidade do enfocado Sr. Álvaro Brochado é ímpar. Lupércio, como o pai gravou essas músicas todas nesses LPs e CDs? Durante toda a vida dele, se dedicou a esse instrumento que é conhecido como violão tenor, um violão de quatro cordas, né? Desde menino ele só tocou um tenor. Eventualmente ele incursionava um pouco pelo de seis cordas e tal, mas ele gostava mesmo do tenor. E o grande ídolo dele foi o Augusto Sardinha. Ah, o Garoto. O Garoto, que foi um grande compositor. A música mais conhecida é Gente Humilde. Gente Humilde, né? Sem dúvida. Então ele tem um disco em homenagem ao Garoto, tem músicas que ele fez em homenagem ao Garoto. Certo. E ele, durante toda a vida, nunca foi um músico assim que viveu da música, mas sempre foi uma pessoa ligada, exatamente, o tempo todo ligado em música. Um musicista por excelência. Exatamente. O senhor Álvaro Brochado, ele viveu aqui em São Carlos? Ele viveu aqui em São Carlos mais de 50 anos. Ele é original de Rio Claro, pois não. Aqui próximo. E ficou mais de 50 anos aqui, foi comerciante, industrial, e o tempo todo se dedicando à música, especialmente à música regional, né? A música brejeira, a nossa verdadeira música, que enaltece o nosso país e que também reafirma o nosso passado. Ô Lupércio, nós agradecemos a sua vinda aqui nesta manhã de domingo, e nós agradecemos também esses presentes maravilhosos. Vou caminhando, que é um CD do Sr. Álvaro Brochado Ilsdorf, e o outro que tem como título Serestas, com um violão, o Sr. Álvaro do violão tenor. Nós agradecemos, pois esses LPs serão de grande utilidade para nós em nossas audições pela Rede USP de Rádio, aqui em São Paulo e Ribeirão Preto, e nós, durante as audições vindouras, sempre vamos rememorar o Sr. Álvaro com seu violão tenor, com a sua musicalidade, com o seu finesse em compor e também dedilhar esse instrumento tão difícil que é o violão tenor. Pela sua vinda aqui, Sr. Lupércio, que é filho desse violonista fantástico, imortalizado aqui nesses dois CDs, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, obrigado por ter me recebido, e parabéns pelo programa maravilhoso que o senhor apresenta todos os domingos pela manhã. Mas vamos nós com música, vamos sim, vamos atender ele que reside em Araraquara, o senhor Arlindo Albuquerque, que está em nossa sintonia. Ele afirma em seu e-mail que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, senhor Arlindo Albuquerque, que reside na Vila Xavier, em Araraquara, nós temos o cantor que nasceu no Porto, lá em Portugal, mas fez sucesso pela Rádio Nacional, pois viveu sua existência aqui em nosso país, o saudoso Albertinho Fortuna, com um belíssimo arranjo. Albertinho Fortuna defende do Alobo este tango cujo título é Mentira. Dalva de Oliveira, que nasceu em Rio Claro, onde nasceu também este violonista famoso, esse talentoso Álvaro Brochado, que estamos vendo nesta manhã, esses dois CDs com páginas maravilhosas. Dalva de Oliveira, em gravação feita lá na Inglaterra, com o saudoso pianista, maestro e regente Roberto Ingres, com a sua orquestra de fantasias, Dalva Oliveira com Roberto Ingres, do musicólogo Ali Barroso, aliás, a primeira gravação desta página, Folha Morta. Ainda, para ele, o araraquarense, o Arlindo Albuquerque, nós vamos, de acordo com seu e-mail, o conjunto vocal paulistano Demônios da Garoa, cantando do saudoso carioca Zequete, A Voz do Morro. Eu bem sei que foste para mim a luz da minha vida tão triste, a razão do meu pobre viver, que tu alimentaste de amor. Bonequinha de pano que eu adorei santamente e fingias querer-me, mentira, mentira, tu não tens perdão. É cruel ter que dizer as causas que assim roubaste minha felicidade, porque razão fatal tu me causaste tanto mal. Eu não venho mendigar carinhos que talvez a outra ofereceste como a mim, nem me arrependo de haver-te querido assim. E pensar que eu te vi chorar de amor em nossas horas felizes, que escutei jurar-me teu querer por tudo e por teu coração, por tua santa mãezinha, que Deus a tenha na glória. E era tudo mentira, mentira, mentira, tu não tens perdão. É cruel ter que dizer as causas porque assim roubaste minha felicidade, porque razão fatal tu me causaste tanto mal. Eu não venho mendigar carinhos que talvez a outra ofereceste como a mim, nem me arrependo de haver-te querido assim. Vivo à margem da vida. Oh Deus, como sou infeliz. Já tive amores, tive carinho, já tive sonhos, os desamores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Hoje sou folha morta que a corrente transporta. Oh Deus, como sou infeliz. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Gentil ouvinte, mande cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Ou envie um e-mail para nós. O nosso e-mail é este, para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, o nosso negócio... Nesta manhã de domingo, a pedido é música.

Eu vi o regato chorando quando fosse esbanhar. Chorava o pobre Ratu por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia. Juninho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E na volta, em nosso coreto nostálgico, vão desfilar Luiz Vanderlei, Nelson Gonçalves e o bom e saudoso mineiro Ataúfo Alves.